Alô, muito boa tarde, é o 35219 com a informação 90. Me confere pronto cota. Pronto, prossiga. Autorizado história da conquista, nível de voo 200, rota direta, decola zona 0. Alô? Curva direita após a decolagem, cumprindo o perfil ABO após direto conquista. Acena o transponder 5531. Alô? E o controle 120 decimal 80. Autorizado para conquista 200 DCT. Decola da 10, curva direita, perfil ABO após a ABO DCT. Chamando controle 120.8, transponder fica em 5531. Foi para o 35219. 35219, com atendimento correto, chama pronto. Puxa, estacionamento parte 3. Bora. Luna 645, boa noite, 15 de novembro, prossiga. Por gentileza, qual é a saída prevista aí para Vitória normalmente? Eu já tenho essa autorização, se estiver pronto para cópia. Yes. Sente, Luna 645, autorizado Vitória, nível 360, prossegue na Peruísque 50. Na cola da pista 10. Após a decolagem, curva à direita, cumpre o perfil da EL, lida após EUTS. Acionando o transponder 5546 e o controle em ano 20.80. Instalagem. 360 Vitória, eu fui 5010, comando à direita, EL, lida EUTS, 5546208. A quem tiver pronto no 4, chama o 1945. Comando 4-3 para busca e cancelamento. Cada link que precisava, volta pro táxi, 3-5-4-6-4. Ground 6259. 6259. 6259 with information position 2, destination Guarulhos, red copy. Okay, stand by, it's clear. Very much. Autorizado via PAT, engine alfa no ponto de espera torre 118 decimal 6, ou ajuste no 092, um voo. Two five nine. Right, copy. 259, go ahead. Clear the Guarulhos, flight level 360. Runway 10. After depart, right turn, dial Anglada after bridge is departing. Bridge position, intercept Zulu 10, fly direct snap, then awake, then Mike India Alpha, upper Zulu 44. Call code is 5542 and the patch control frequency 120.8. Your destination Guarulhos level 360, taking off from runway 10 with right turn. SIV will be dial, Leda Breeze, upper Zulu 10 is map awake, Mike India Alpha, upper Zulu 44, 5542, 108 will be frequency after the point. Call you back when ready, 6259. 259, route back correct, report red for setup in the bush. Controle Salvador, muito boa noite, o 5464, transfere na PUCA. 5464, contato radar, subindo para 190 na saída PUCA. 190, 5464. 1009, coordena a equipe de Solar, porta pro táxi. Táxi autorizado em frente, via pátio, enviar alfa na ponte de espera torre 198 decimal 6, o ajuste na 0, na 2, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 9. Via pátio, alfa, espera vai tomar torre, 2, 2, 1, 9, enviar. Boa noite. Estacionamento, gol na 645 na ponte 4. 45, olhando aqui para o sala, faz o ATR da Tripto, liberar retaguarda autorizado, que se vai que essa não é para fora do ataque. Faz ATR, passando retaguarda, liberado, vai chamar ataque, gol 919, mundo 645. Salvador, o 138, 97. 97, prossiga. Guardando o copo Guarulhos. Agora guardando o copo. Volta no Xané 6259. Xané 6259, o número 2 no setor, aguarda. Opa. Controle Salvador, muito boa noite, é 35219. 35219, boa noite, contato radar, subindo para 200 na saída A. O 529, estaria liberado nossa restrição de 3000? Está livre. Gente, grava. Táxi Gol, Bono 645, tá com 76 bordo, ordenado Campinas, 3:05 na mesa. Confirmando 76 bordo, é isso? Afirmo, 76. Direita via Índia no ponto de espera, torre 198, decimal 6, o ajuste na 092, não vou. Índia, ponto de espera 86 com 1012, Gol no 645, boa noite. Controle, autorizaria 35219 da presente a posição Argo? 35219 é autorizado. Rede, rodeado, 5219. Bom. Era nada que chamou? Eu vou chamar 629, já está autorizado, eu porto pro táxi. A 3894, a planificação na chegada a Mari, disse até o 050. Três oito nove sete, na escuta, cópia. Pronto, 3897. 38937 Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta pelo 1-0, voo SMAP, DCT Awake, DCT Mike, India Alpha, pesulo 4-4. Acionando o transponder 5550 e o controle opera em 120.80. Autorizado Guarulhos, 340, decolando a 1-0 no perfil da Dael Leda, pós-bridge, conforme a rota do plano. 5550 transponder e o controle em 1208, então 3297. Pronto, para chegar aqui acionamento, botão 3897. Salvador, botão 3897. Prossiga. A subida inercial Rock 1 Alpha está cancelada? Recife 1645, centro Recife, na frequência 125.45, alterna 1345. 1245-345-5464, boa noite. 97, essas saídas aí, elas são feitas de acordo com um acordo interno entre o APP e o Centro Recife para evitar desvios aí, com as aeronaves que estavam chegando e saindo. Por isso que a gente paga essas saídas já padronizadas, ok? Autorizado direita, chame no bonde operador 18 decimal 612, qual foi o problema? 1959, está autorizado, chamação de 2. Sim, batiu. 3897 na chuta? Consiga. O senhor comprou, eu informei, porque essas saídas a gente já faz elas padronizadas, porque já houve um estudo aqui, acordo com o centro, para evitar que as rotas se cruzem e já faz a saída direto para interceptar a via já lá na frente. Sim. Então, 3894, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-9. 9, solicita voar direto Conquista da Prudente. Pós-Arbo, autorizado direto Conquista, 529. Salvador, uma boa noite, hoje é 6259, decolado, você escuta. 6259, contato radar, para o 360 na saída da EL. 360, voando na proa de da EL, 6259. Eu percebo de, da saída da EL. Seguinte, tem condições de voar na proa de da EL, 6258, 6259? Tem um perfil da aeronave a 9 milhas para, subindo para o 360 na mesma saída. Sim, segue o perfil da saída da EL, 6259, eu chamo. A 259, agora está autorizado para a DEL. Gente, está presente da EL, 6259. Chame Recife, frequência no 251 e alternativa no 3894, autorizado ILS-XC, reporte localizador. TRIP 5219, chame em centro Recife, na frequência 260, até no 288. 260, 288, obrigado. 6259, chamei centro Recife na frequência no 251 e alterno 3325. 351, alterno 3325, grato, boa noite, 259, Oxa. Boa noite, bom voo. Trabalho. Alto Salvador, até o 3894, se quiser. 3894, Alfa e reportante Sejulé. Alfa, reportante Sejulé, 3894. Tá, 3897, solicita acionamento na posição 05. Sente o acionamento, reporta para o início do push. Turno 971, boa noite, essa identificação na chegada Ponce, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 092. Para 4 mil, 2012, turno 971. entra no 05, tá 3897. Puxa, bota pro táxi o 3897. Tá, táxi 3897. Salvador, voo 971. Antena confirmando, após a posição pelo, está autorizado se acertar e completar a sinal de INF X-Ray. Após o piloto autorizado, deixa para 2000, ajuste no 03. para 2010-1093, 1971. Poste estabilizado. Reportar estabilizado, voo 1971. Índia e Alfa no ponto de espera torre 198 decimal 95, ajuste no 0, 16, corrigindo 18 decimal 6 torre. Pátio, Alfa 3267. Rio 5963, boa noite na chegada da Mari, desça via 2000 pés, ajuste em Salvador 9093. Via 2000 pés, 9093,